bem parada aqui. É funk como ele gusta. É bom demais. Olha lá, e olha lá, olha lá. Aí, quando mandam um Lima, não é legal não, entendeu? Mas aqui eu tô legal, porque mandaram aqui a Lima. Diga lá, Paulinha, diga lá, diga lá. Meus olhos coloridos.